Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos este primeiro bloco dedicando a coletânea Conexão Autoral com artistas do sul do Brasil. Vamos iniciar por Conexão Capivara. Que o vento te leve, eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência tem Gilson's Band, Distraído, ele que é de Caraízinho, Rio Grande do Sul. Depois, Identidade Burn, I Just, eles que são de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Na sequência tem Os Implicantes, Sob Investigação, eles que são de Carazinho, Rio Grande do Sul. Depois, Ricardo Beleza, Ana Fatal, ele que é de Bagé, Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco tem Supera, Imperfeito, eles que são de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! We'll be right back. dreams I had to say. I just want if you could be passing by the neighborhood. And I just want to say hello. I'll just kiss your lips and go. I don't know what you may say. I just want to get away. In the middle of the night, my brain gets turned off and the time just goes by. The sun has come, it will bring me so soon. The feeling I've always believed is so dumb. I don't know what you're thinking of me. I just believe that you wanted to hear the voice that's coming inside of your head. You said that you're coming closer to me. This feeling goes away when you wake up now. Já é sábado de noite e eu não sei qual é que é. Eu vejo essa mulher da onde ela é. Ela não é daqui de Bagé. Pois é, ela não é daqui de Bagé. Estaciono no carro, acendo um cigarro. Pergunto pro José da onde que ela é. Ela não é daqui de Bagé. Pois é, ela não é daqui de Bagé. Ela é da capital e é filha do federal. Au, au, au, au. Chave total. Ela é, hey yeah, a Ana Fatal. Já é sábado de noite, eu não sei qual é que é. Eu vejo essa mulher da onde que ela é. Ela não é daqui de Bagé. Pois é, ela não é daqui de Bagé. Estaciono no carro, acendo um cigarro. Pergunto pro José da onde que ela é. Ela não é daqui de Bagé. Pois é, ela não é daqui de Bagé. Ela é da capital e é filha do federal. Au, au, au, au. Chave total. Ela é, hey yeah, a Ana Fatal. De aquele alguém que um dia te ajudou. vida tornou-se uma lembrança insuportável. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura feita por Patrícia Schack para este segundo bloco, regado a muita delícia para vocês. Começamos com um complexo de vira-lata e seu lançamento, O Esquisito, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem Switchback, A Farsa e a Força, eles que são de Niterói, Rio de Janeiro. Depois, Tal Rock Band, Templo, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência tem O Grande Ogro, Homens, Tigres, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, Injúria, Resiliente, eles que são de Salvador, Bahia. E para finalizar o bloco e o programa, teremos Os Diletantes, Eu, Você e a Cerveja, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Era tanta gente junta, parecia fantasia. Era tanta gente jovem, parecia atrativo. Era tanta gente rindo, parecia divertido. Era tanta energia, parecia. Mas o que eu escondi era que riam de mim. Que achavam tanta graça. Tudo que eu mais queria era ser aceito. Cada um com o seu jeito. Eu era esquisito, como todo mundo é. Gente junta, pareciam tão unidos. Era tanto tempo junto, parecia infinito. Eram tantas as promessas de amor eterno. Oh, oh. Eram tantas as histórias de amor. Chegou o dia em que então com vontade ainda duvidou. Eles e inimigos controlam as massas. Várias versões e ações desastradas. A força e a força. Religião e política. Nas esquinas de seus templos feitos com pedras nobres. Thank you.